Sinal da 97, contra embaixo e travado. Lima Alfa avistado, pouso autorizado, pista 97, vento 150 graus, 3 nós. Lima Sono Salvador, muito boa noite, é o Sam, tá passando Mike X-Ray India. Mike X-Ray India, Salvador. Por gentileza, Mike X-Ray India solicita autorização para reboque da posição meia dúzia, parte principal, para 13 remota. Da meia dúzia para 13 remota. Excelente. É o Mike, a matrícula? Tá passando Mike X-Ray India. X-Ray India, autorizado, chame o técnico do reboque. Entrado, é para mim. Limpo 02 autorizado, Delta, cruzamento da pista, hotel, Pátio Militar. Limpo 02 autorizado, Delta, cruzamento, hotel, Pátio Militar. Lima Lima Alfa, Solos 21, Libra, estacionado, frequência livre, bom dia. Mike X-Ray India já terminou o reboque? Positivo, Mike X-Ray India terminando o reboque agora, nesse instante. Mike X-Ray na posição 3 no remoto. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. fecho o meu Golf, vou posição pelo, autorizado descida quando no ponto ideal para o nível 050, ajuste 1017. Bom ativo, vou posição pelo para chegada bom. Aqui passado, chegada nossa, você vai cancelar mais próximo, se você vai cancelar o dia 7? Positivo, vou bom. Obrigado. coordene com a equipe de solo, chame o termo. Ok, já boa noite, entra passando mais XT Quebec. Prossiga. XT Quebec solicita autorização de reboque da 14 remota para meia dúzia, parte principal. Da 14 para meia dúzia, parte principal. Autorizados, reporte o término. Gente, apontaremos. controle, Romeo Novo 7000, 140, pode descer para 1.500 pés, Romeo Novo? 1.500 pés, liga. 1.500 pés, Romeo Novo. Cancelados 48, desce no 1510, o ajuste 1016 agora, no 0 no 6, passa contato com a torre 118-95, o meu Golf. 185, o meu Golf, bom dia. Certo. Salvador, bom dia, é o Papa Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, bom dia, ajuste no 0 no 6, continue a aproximação, pista no 7. Ainda não avistado, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, Romeu Golf. Romeu Golf, está visual com captura na testa. Sente, ainda não avistado, continue aguardando, Romeu Golf. Aguardando, Romeu Golf. Meu Golf avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento no 30 graus, meia dúzia de nós. Que pouso, cabeceira na 7, Romeu Golf. 5-2, vai pro Pátio 5? Porra, sim. Check-track autorizado, estacionado, frequência livre, bom dia. Tá, bom dia, muito obrigado. Mais FTC Bank, informa que a Reboque na posição 62, muito obrigado, boa noite. Gente, boa noite. Mike Bravo uniforme, desce até o nível de voo 090. Autorizado a prosseguir na proa do VOR, assume identificação. Mike Bravo Uniforme, cancelado ao 05, autorizado a descida inicialmente para 3.500 pés, ajuste 1.300. mais grave na Terra, tá ligado? Descendo 1510, 1016, mais grave na Terra. Uniforme, chama a torre agora 118-95. 118-95. Apoio, Marco Bravo, uniforme, ajuste na 0, no meio, continue a aproximação, ainda não avistado, aguarde autorização de pouso. Agora sem avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento 110 graus, 5 mais. 110 graus, 5 nós. Bravo Uniforme, só o 18, autorizado. Dextrex, vai seguir pra qual parte? Gente, estão liberando pra parte, estacionado frequência livre, bom.